Forte, né? Quando Deus fez o homem, quis fazer um vagolino que nunca tinha fome e que tinha no destino nunca pegar no batente e viver folgadamente. O homem era feliz enquanto Deus assim quis, mas depois pegou Adão, tirou a costela e fez a mulher. Desde então, o homem trabalha pra ela. Vai daí, o homem reza todo dia uma oração: se quiser tirar de mim alguma coisa de bom, que me tire o trabalho. A mulher não. Progresso, progresso, eu sempre escuto falar que o progresso vem do trabalho. Então amanhã cedo nós vai trabalhar. Progresso, progresso, progresso, eu sempre escuto falar que o progresso vem do trabalho. Então amanhã cedo nós vai trabalhar. Quanto tempo nós perdeu na boemia, sambando noite e dia, cortando uma rama sem parar. Agora escutando o conselho da mulher, amanhã vou trabalhar, se Deus quiser, mas Deus não quer. Progresso, progresso, eu sempre escutei falar que o progresso vem do trabalho. Então amanhã cedo nós vai trabalhar. Progresso, progresso, eu sempre escuto em falar que o progresso vem do trabalho. Então amanhã cedo nós vai trabalhar. Quanto tempo nós perdeu na boemia, sambando noite e dia, cortando uma rama sem parar. Agora escutando o conselho da mulher, amanhã vou trabalhar, se Deus quiser. Amanhã vou trabalhar, se Deus quiser. Amanhã vou trabalhar, se Deus quiser. Mas Deus não quer. É isso aí, começando mais um programa Invasão. Eu sou o professor. Olha aí, gente. Pearson. Vou levar um samba da antiga. Minha querida profeta, faz tempo que a gente não tá aqui no microfone, hein, profeta? Mano, fazendo Invasão, cara. Faz tempo. Os alienígenas se apoderaram do nosso programa, né? Nós decidimos dar uma paradinha, os alienígenas estavam invadindo. Como agora, por exemplo. Eles estão aqui por perto. Estão toda parte nos amedrontando, malongrando cada vez mais. Mas aí estamos aí. Nós apenas despistamos eles um pouco, mas não abandonamos não. Estamos aqui para navegar e aprofundar os acontecimentos do mundo, né? Coisas, estamos no fim de 2013, estamos chegando a 2014, e mais um ano em que o mundo não acabou, né? Para nossa tristeza, né? Poderia ter acabado, né? O ano passado não acabou, a gente estava aqui transmitindo toda a Rádio Capivara, presente, cara. Tá, eu não sei se você ficou sabendo, profeta, que tá chegando o Nibiru, cara. Tá chegando. O segundo sol, cara, que vai. Ele não vem sozinho, ele vem trazendo todo o seu sistema solar junto. E tá chegando aí. Talvez por isso que a gente tá enfrentando no mundo várias calamidades, os governos apertando o cerco em todos os sentidos, porque eles sabem que o fim tá próximo, meu, e só alguns vão sobreviver se escondendo embaixo da Terra ou viajando para outros planetas, cara. Pois é, dizem que Saturno, né, Netuno, todos os planetas vão se unir. Todos os planetas vão se unir a pró de denegrir, né, derrubar o governo, né? Nossa, os planetas unidos jamais serão vencidos. Os planetas. E hoje a gente, meu, começou aí com uma música maravilhosa do Adoniran Barbosa, Conselho de Mulher. onde ele fala aqui do progresso, nosso lema, né? O lema da bandeira brasileira, ordem e progresso. Ordem e progresso. É, progresso pode até dizer alguma ordem, eu acho que ordem, eu não tenho visto ordem nenhuma, né? É um caos a cada momento, né? Eu acho que a ordem foi justamente para para ter desordem, né? Apenas ordem para confrontar e fazer exatamente o contrário, né? Tirar completamente o sentido honorífico de tudo, né? Impressionante a promiscuidade dessa palavra, né? Uma coisa impressionante. A gente estava aqui se questionando agora há pouco como que é esse progresso, o que aconteceu com essa noção de progresso, né? Que tanto pautou a mente humana, cara, em direção a algo maior, a melhorar o mundo, a melhorar a vida humana, cara. O progresso, cara. Uma das dimensões desse progresso são as enormes hidrelétricas que nós criamos dia a dia. Nós não, eles, né? Eles, né? Eles falam em nome de nós, mas não somos nós, não, são eles. Nós nada, né? Eles, apenas eles, os imponderáveis, os insubstituíveis, os poderosos, né? Enfim, criando hidrelétricas e o povo todo ali desabrigado, né? As comunidades sendo totalmente tiradas, afastadas, destruídas, as gerações todas mortas, né? Sem ter nenhum desenvolvimento. Enfim, um ganho muito grande, né? Mas apenas para eles, né? A gente veio bastante à tona, né? A hidrelétrica de Belo Monte que tá sendo construída ali, tem muita briga em volta. Mas ela não é a única, não, né, profeta? São inúmeras hidrelétricas sendo construídas pelo Brasil aí, cara, tomando as margens dos rios, destruindo o seu espaço natural ali, e as pessoas que vivem dessa terra, né? Vivem dessa terra, se for bem, literalmente, né? Elas vivem da terra, né? Elas vivem da terra, elas vivem do plantio, elas vivem do que elas colhem, né? Sem fazer nenhum tipo de problema, não incomodam ninguém, enfim, né? Mas aí os poderosos, eles, até quem ninguém incomoda, eles incomodam, né? Quem não incomoda, eles incomodam, né? Enfim. Não, e aquela coisa, né? Eles dão uma... Eles tiram essas famílias da terra, famílias que estão ali há gerações, desde o começo desse conceito de Brasil, né? 38 anos, mais ou menos, né? E... Quantos anos? 38 anos ou até mais. 38 anos do quê, cara? 38 anos que estão aí, aí na luta. Desde o começo do Brasil, 38 anos atrás, cara, a galera ali tomando essa terra, cara. Tomando aí, fazendo essa balbúrdia, 38 anos do que, profeta? Deixa eu ver se eu entendi. 38 anos da hidrelétrica, né? Ah, esse é o último caso da hidrelétrica aí. Que hidrelétrica é essa, cara? As hidrelétricas. Ali na bacia do Rio Uruguai, ali entre o Brasil e o Paraguai, que construiu 25 hidrelétricas ali. 25, né? Hidrelétricas só no Rio Uruguai. 25 hidrelétricas, não, por toda a parte. Toda a parte. Mas uma dessas construiu foi no pelo Rio Uruguai ali. E muito caos, né? As famílias todas aí sem nem saber de nada, né? E o pessoal tudo fazendo. Eles chegam meio tipo sem avisada e dão um dinheiro lá, como é que chama isso mesmo, cara? Indenização. A indenização, cara. Mas né? essa indenização deve ser uma coisa tão estranha para essas famílias que estão lá presentes, cara, porque aquilo lá é a vida delas mesmo. Exato. Né? Não é, tipo assim, esse valor que supostamente é dado a essa terra em termos de dinheiro, cara, né? Pode ser um valor, meu, pro mercado imobiliário, pros caras que lidam com a grana, falar que aquilo vale aquilo. Pra família, meu, é simplesmente a vida, simplesmente a relação delas, exato, com o mundo, tá ligado? Que tá sendo destruída, exato, né? Exato. Em nome desse progresso, né? indeniza, né, dá esse tipo, esse agradinho, né, essa regaria. Aí a pessoa diz assim: pra quê, né? Pra quê? Pra que vocês estão me dando isso? O que, que eu fiz de errado, né? O que eu fiz pra vocês fazerem isso, né? Não, obrigado, eu tô vivendo na dignidade própria aqui, sem perturbar ninguém, entendeu? Criando nossa própria cultura aqui, nosso próprio mantimento, nosso próprio sustento, e do nada muitas coisas precisam, muitas coisas muito mais importantes, muito mais relevantes de se preocupar, né? Ao contrário de querer os poderosos tirarem o bem comum dessa população, né? Tem tanta coisa muito maior para se preocupar, né? Muita coisa. Eles complicam ainda mais nessa. Eles complicam ainda mais, eles ainda mais. Eles tornam mais ainda um caos total, né? E daí, essa energia criada para eles vai para quem, né? Para esse progresso, cara. É para as grandes empresas, cara, que vão lucrar em cima disso, cara. Para outras indústrias que vão bombar com muito mais energia, tudo. E destruir ainda mais, sim, cara. Aí isso a gente chama de democracia, né? Demo. Né? A gente chama de coisa do demo, mas não de democracia. É coisa do, né, demônio. A democracia, né? É o poder na mão do demo. Poder na mão do demo, né? Não da democracia. Vamos ouvir uma clássica aqui para tentar retomar esse contato com a terra que foi perdido, cara. Pode ser, profeta? Vamos. Vamos boa lá. Noite do Pena Branca. Boa noite, gente. Demais, né? É? Mas hoje o boa noite tem que ser. Boa noite tem que ser muito especial mesmo. Mas é o seguinte. O boa noite é especial demais porque nós estamos entrando a primavera com vocês. Isso é muito importante. Tá? Debulhar o trigo, recolher cada bago do trigo, pojar no trigo milagre do pão e se fartar de pão. Descer para a cana, recolher a garapa da cana, roubar da cana a doçura do mel, se lambuzar de mel. Apagar a terra, conhecer os desejos da terra, se o da terra propicia a estação e fecundar o chão. Debulhar o trigo, recolher cada bago do trigo, forjar um trigo milagre do pão e se fartar de pão. Thank you. conhecer os desejos da terra, se o da terra propícia estás. E fecundar o chão, e fecundar o chão, e fecundar o chão. Debulhar o trigo. Temos que reviver, né? Reviver de novo essas maravilhas do nosso planeta, né? Por sinal, só tem um dilema no nome do nosso planeta, né? O que se pode chamar planeta Terra, né? Se a Terra está sendo destruída, né? Se a Terra está sendo devastada, totalmente maltratada, totalmente abandonada. Acho que tem que ver o próprio nome da onde vivemos, viu? Até onde nós estamos é incoerente. É incoerente, né? Onde estamos. Renomeá-la, cara? Renomeava. Quem sabe um planeta Gov, né? Gov. Planeta Cova. Planeta Gov, Cova. Engove. Um Engove, exato. Planeta Engove. Que tem tudo a ver com quem comanda, né? Esse planeta, né? Tem tudo a ver com quem comanda, com quem domina, com quem se apodera, com quem devasta, né? Tudo. Com quem tem a palavra. É inquestionável. Portanto, aí fica a dúvida, aí fica a questão, né? Fica a indagação a todos. Que se realmente podemos realmente viver. Fez, né? Lembrar, profeta, do livro A Guerra dos Mundos, cara, que foi transformado em filme em duas ocasiões, o mais recente do Steven Spielberg. Quando os alienígenas vêm aqui dominar o planeta Terra e eles já estão massacrando toda a humanidade, controlando a maior parte dos seus territórios, de repente eles começam a tombar. Ninguém tem direito o que acontece. Eles pálidos e com suas mucosas secas começam a falecer, cara. E daí demonstra-se que de fato quem é o verdadeiro controlador desse planeta, o verdadeiro morador desse planeta são os vírus e bactérias, cara. Sim, os vírus, as bactérias, os protozoários, os fungos. Enquanto esses verdadeiros detentores do poder total terrestre não aparecerem, a gente vai vivendo com essa ilusão de que são eles quem mandam, cara. Sim. É o que a gente diz, né? A demo comanda, realmente. A Cracia, não sei onde tá, né? A Cracia sumiu. Agora, a demo tá aí. A demo, todos os dias se vê a demo aparecendo. É demo nas escolas. É demo nas residências. É demo nos lugares, toda parte. É demo aqui no campo, nas cidades, no mundo, na galáxia, no sistema solar. Totalmente camuflado, né? A demo tá toda parte. Muita gente não a vê, né? Não tem como ver, não tem como presenciar, mas ela está toda parte e ela se apodera total de todo o nosso bem comum, né? Todo o nosso bem até artificial, né? Somos totais dominados. E se pudéssemos começar de novo, quem sabe poderíamos reformular tudo isso, né? Ou ainda conseguiríamos reformular essa balbúrdia que temos. Toda devastação. Então, talvez a gente esteja voltando para trás, né? Deixando de lado essa noção de progresso ou retrocesso total. Talvez a nação que mais se identifica com essa noção de progresso seja nosso grande United States of America. E hoje os Estados Unidos têm mais negros na prisão do que tinham escravos no século XIX, cara. Então aí está o progresso, né? O progresso que dizem, né? O progresso está em evidência aí, né? Dizem que chamam de progresso, né? Um país que tem muito mais negros na prisão do que na época da escravidão. Negros? Negros. Negros. O que foi dito, cara? Na verdade, quer ver, ó. São afrodescendentes, tem mais, né? Negro. Eu acho que a palavra mais rotineira, né? Afrodescendente, né? Não pode nem falar mais. É, diz a. Negros mesmo. Ó, vamos ler um pouquinho aqui dessa investigação, cara. O presidente Barack Obama participou nessa quarta-feira, e eles estão falando uma quarta-feira de 28 de agosto, já faz algum tempinho, cara. De um evento comemorativo que fizeram 50 anos esse ano de 2013. Que Martin Luther King fez aquele belíssimo discurso, ficou conhecido como Eu Tenho um Sonho, I Have a Dream, considerado um marco de igualdade de direitos civis aos afro-americanos. Enquanto isso, entre becos e vielas dos Estados Unidos, os negros não vão ter muitos motivos para celebrar ou sonhar com a esperança, como bradou Luther King em 1963. De acordo com sociólogos especialistas em estudos das camadas populares da América do Norte, os índices sociais, que incluem emprego, saúde e educação, entre os afrodescendentes norte-americanos são os piores em 25 anos. Por exemplo, um homem negro que não concluiu os estudos tem mais chance de ir para a prisão do que conseguir uma vaga no mercado de trabalho. Uma criança negra tem hoje menos chance de ser criada pelos seus pais que um filho de escravos no século XIX. E o dado mais assombroso: há mais negros na prisão atualmente do que escravos nos Estados Unidos em 1850. Negar a cidadania aos negros norte-americanos foi a marca da construção dos Estados Unidos. Centenas de anos mais tarde, ainda não temos uma democracia igualitária. Os argumentos e racionalizações que foram pregadas em apoio da exclusão racial e da discriminação em suas várias formas mudaram e evoluíram, mas o resultado se manteve praticamente o mesmo da época da escravidão, argumenta Alexander no seu livro The New Jim Crow. Então, aí está então toda a explicação, né, da situação, né, que os negros aí, e muitos negros achavam, né, que mudaria os Estados Unidos, que nunca apareceu caras negros nos Estados Unidos, um presidente negro, né? O Barack Obama foi eleito. Todo mundo achava que ia ser diferente, que os negros iam ter mais espaço. Mas esse discurso agora aí. Black men as well as white men. Martin Luther King. Would be guaranteed the unalienable rights of life, liberty. Acho que vale a pena a gente rememorar. It is obvious today esse discurso de Martin Luther King, realizado em 28 de agosto de 1963. Ele começa o discurso dizendo: eu estou contente em unir-me com vocês no dia que entrará para a história como a maior demonstração pela liberdade na história de nossa nação. 100 anos atrás, um grande americano, na qual estamos sob sua simbólica sombra, assinou a Proclamação de Emancipação. Esse importante decreto veio como um grande farol de esperança para milhões de escravos negros que tinham murchados nas chamas da injustiça. Ele veio como uma alvorada para terminar a longa noite de seus cativeiros. Mas 100 anos depois, o negro ainda não é livre. 100 anos depois, a vida do negro ainda é tristemente inválida pelas algemas de segregações e as cadeias de discriminação. 100 anos depois, o negro vive em uma ilha só de pobreza no meio de um vasto oceano de prosperidade material. 100 anos depois, o negro ainda adoece nos cantos da sociedade americana e se encontram exilados em sua própria terra. Assim nós viemos aqui hoje para dramatizar sua vergonhosa condição. De certo modo, nós viemos à capital de nossa nação para trocar um cheque. Quando os arquitetos de nossa república escreveram as magníficas palavras da Constituição e a Declaração da Independência, eles estavam assinando uma nota promissória para o qual todo americano seria seu herdeiro. Essa nota era uma promessa que todos os homens, sim, os homens negros como também os homens brancos, teriam garantidos os direitos inalienáveis de vida, liberdade e a busca da felicidade. Hoje é óbvio que aquela América não apresentou essa nota promissória. Em vez de honrar essa obrigação sagrada, a América deu para o povo negro um cheque sem fundo. Um cheque que voltou marcado com fundos insuficientes. Mas nós nos recusamos a acreditar que o Banco da Justiça é falível. Nós nos recusamos a acreditar que há capitais insuficientes de oportunidade nesta nação. Assim nós viemos trocar este cheque. Um cheque que nos dará o direito de reclamar as riquezas de liberdade e a segurança da justiça. Nós também viemos para recordar a América dessa cruel urgência. Este não é o momento para descansar no luxo refrescante ou tomar o remédio tranquilizante do gradualismo. Agora é o tempo para transformar em realidade as promessas de democracia. Agora é o tempo para subir do vale das trevas da segregação ao caminho iluminado pelo sol da justiça racial. Agora é o tempo para erguer nossa nação das areias movediças da injustiça racial para a pedra sólida da fraternidade. Agora é o tempo para fazer da justiça uma realidade para todos os filhos de Deus. Seria fatal para a nação negligenciar a urgência desse momento. Este verão sufocante do legítimo descontentamento dos negros não passará até termos um renovador outono de liberdade e igualdade. Este ano de 1963 não é um fim, mas um começo. Esses que esperam que o negro agora estará contente terão um violento despertar se a nação voltar aos negócios de sempre. Mas há algo que eu tenho que dizer ao meu povo, que se dirige ao portal que conduz ao Palácio da Justiça. No processo de conquistar nosso legítimo direito, nós não devemos ser culpados de ações de injustiça. Não vamos satisfazer nossa sede de liberdade bebendo da xícara da amargura e do ódio. Nós sempre temos que conduzir nossa luta num alto nível de dignidade e disciplina. Nós não devemos permitir que nosso criativo protesto se degenere em violência física. Novamente e novamente, nós temos que subir às majestosas alturas da reunião da força física com a força de alma. Nossa nova e maravilhosa combatividade mostrou à comunidade negra que não devemos ter uma desconfiança para com todas as pessoas brancas, para muitos de nossos irmãos brancos, como comprovamos pela presença deles aqui hoje. Vieram entender que o destino deles é amarrado ao nosso destino. Eles vieram perceber que a liberdade deles é ligada indissoluvelmente à nossa liberdade. Nós não podemos caminhar só. E como nós caminhamos, nós temos que fazer a promessa que nós sempre marcharemos à frente. Nós não podemos retroceder. Há esses que estão perguntando para os devotos dos direitos civis. Quando vocês estarão satisfeitos? Nós nunca estaremos satisfeitos enquanto o negro for vítima dos horrores indizíveis da brutalidade policial. Nós nunca estaremos satisfeitos enquanto nossos corpos, pesados com a fadiga da viagem, não poderem ter hospedagem nos motéis das estradas e os hotéis das cidades. Nós não estaremos satisfeitos enquanto um negro não puder votar no Mississippi e um negro em Nova York acreditar que ele não tem motivo para votar. Não, não. Nós não estamos satisfeitos e nós não estaremos satisfeitos até que a justiça e a retidão rolem abaixo como águas de uma poderosa correnteza. Eu não esqueci que alguns de vocês vieram até aqui após grandes testes e sofrimentos. Alguns de vocês vieram recentemente de celas estreitas das prisões. Alguns de vocês vieram de áreas onde sua busca pela liberdade lhe deixaram marcas pelas tempestades das perseguições e pelos ventos de brutalidade policial. Você são os veteranos do sofrimento. Continuam trabalhando com a fé que sofrimento merecido é redentor. Voltem para o Mississippi, voltem para o Alabama, voltem para a Califórnia do Sul, voltem para a Geórgia, voltem para a Louisiana, voltem para as ruas sujas e guetos de nossas cidades do norte, sabendo que de alguma maneira essa situação pode ser mudada. Não se deixe cair no vale de desespero. Eu digo a você hoje, meus amigos, que embora nós enfrentemos as dificuldades de hoje e amanhã, eu ainda tenho um sonho. É um sonho profundamente enraizado no sonho americano. Eu tenho um sonho que um dia esta nação se levantará e viverá o verdadeiro significado de sua crença. Nós celebraremos estas verdades e elas serão claras para todos que os homens são criados iguais. Eu tenho um sonho que um dia nas colinas vermelhas da Geórgia os filhos dos descendentes de escravos e os filhos dos descendentes dos donos de escravos poderão se sentar junto à mesa da fraternidade. Eu tenho um sonho que um dia, até mesmo no estado de Mississippi, um estado que transpira com o calor da injustiça, que transpira com o calor de opressão, será transformado em um oásis de liberdade e justiça. Eu tenho um sonho que minhas quatro pequenas crianças vão um dia viver em uma nação onde elas não serão julgadas pela cor da pele, mas pelo conteúdo de seu caráter. Eu tenho um sonho hoje. Eu tenho um sonho que um dia, no Alabama, com seus racistas malignos, com seu governador que tem os lábios gotejando palavras de intervenção e negação, nesse justo dia, no Alabama, meninos negros e meninas negras poderão unir as mãos com meninos brancos e meninas brancas como irmãos e irmãs. Eu tenho um sonho hoje. Eu tenho um sonho que um dia todo vale será exaltado e todas as colinas e montanhas virão abaixo. Os lugares ásperos serão aplainados, os lugares tortuosos serão endireitados. E a glória do Senhor será revelada, toda carne será junta. Essa é a nossa esperança, essa é a fé com que regressarei para o sul. Com essa fé nós poderemos cortar da montanha do desespero uma pedra de esperança. Com esta fé nós poderemos transformar as discórdias estridentes de nossa nação em uma bela sinfonia de fraternidade. Com esta fé nós poderemos trabalhar juntos, rezar juntos, lutar juntos para ir encarcerar juntos, defender liberdade juntos. E quem sabe nós seremos um dia livre. Esse será o dia quando todas as crianças de Deus poderão cantar com um novo significado. Meu pai, meu país, doce terra de liberdade, eu te canto. Terra onde meus pais morreram, terra do orgulho dos peregrinos, de qualquer lado da montanha, ouço o sino da liberdade. E se a América é uma grande nação, isto tem que se tornar verdadeiro. E assim ouvirei o sino da liberdade no extraordinário topo da montanha de New Hampshire. Ouvirei o sino da liberdade nas poderosas montanhas poderosas de Nova York. Ouvirei o sino de liberdade nos engrandecidos Alleghenies da Pensilvânia. Ouvirei o sino da liberdade nas montanhas cobertas de Neve Rock do Colorado. Ouvirei o sino da liberdade nas ladeiras curvas da Califórnia. Mas não é só isso. Ouvirei o sino da liberdade na montanha da Pedra de Georgia. Ouvirei o sino da liberdade na montanha de Vigilância do Tennessee. Ouvirei o sino de liberdade em todas as colinas do Mississippi. E todas as montanhas ouvirão o sino da liberdade. E quando isso acontecer, quando nós permitirmos o sino da liberdade soar, quando nós deixarmos ele soar em toda moradia, em todo vilarejo, em todo estado, em toda cidade, nós poderemos acelerar aquele dia quando todas as crianças de Deus, homens pretos e homens brancos, judeus e gentios, protestantes e católicos poderão unir as mãos e cantar nas palavras do velho espiritual negro: livre afinal, livre afinal. Agradeço a Deus Todo-Poderoso, nós somos livre afinal. Ah, sensacional, né? Sem palavras. Sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. I have a dream that one day, down in Alabama, with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification, one day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today. I have a dream that one day every valley shall be exalted. And every hill and mountain shall be made low, the rough places will be made plain, and the crooked places will be made straight, and the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together. This is our hope, and this is the faith that I go back to the South with. With this faith, we will be able to hew out of the mountain of despair a stone of hope. With this faith, we will be able to transform the jangling discords of our nation into a beautiful symphony of brotherhood. With this faith, we will be able to work together, to pray together. Essas são as palavras de Martin Luther King, cara. Ele era um profeta, cara. Ele era um profeta, um reverendo protestante, cara. É um gênio, né? Padre protestante que nesse momento de 63, né, sob o governo Kennedy, ele levantou essa questão. Kennedy não conseguiu colocar em pauta toda essa demanda. A gente consegue ver no vídeo aqui, nesse momento histórico de 28 de agosto de 63, a quantidade de gente que ouvia esse discurso de Martin Luther King, né? 50 anos. O povo americano exigia essas transformações, cara. Porque o Kennedy foi morto, né? Logo depois, assim. O Martin Luther King também foi morto, assassinado. A história dos Estados Unidos é sempre feita dessa forma, isso né? Prova. A história do isso mundo. A prova de que os gênios sempre vão, né? O gênio sempre mata. Bom, muito interessante o começo do discurso, né, cara? Você vê mesmo aquela coisa bem protestante. O cara fala em cheque, o cara fala em banco. A nação norte-americana é um verdadeiro banco, né, cara? A própria noção do indivíduo, da liberdade, tá ligada, velho, com a noção da mercadoria, tá ligado? Ah, o cheque sem fundo, né? Como ele bem muito bem fala, né? Pois é. E hoje todo esse projeto tá em colapso, né? A gente tá esperando aí o final do ano para ver o que essa nação americana vai fazer com sua imensa dívida externa que eles não são capazes de pagar, cara. Está sendo cogitado um calote norte-americano, isso daí vai ser assim, uma crise que a gente nunca viu nesse sistema, né, capitalista instaurado desde, sei lá, 200, 300, 400 séculos iniciados, né? Uma carta de alforria burlada, né? Uma carta de alforria burlada dizendo que os negros iam ter liberdade, que iam ser escravos, aquela coisa toda. Mas tá aí, né? 50 anos se passaram e só passaram, né? Apenas passou. As águas rolaram, como ele muito bem fala, águas rolaram numa correnteza muito forte, né? Uma corrente muito intacta. E só apenas isso. Leva, né? Leva, leva, leva, leva. E não acontece nada. Acontece, né? Leva tudo, né? Leva as origens, leva as raízes, né? Como ele muito bem diz aí, o pessoal. Os negros aí de Georgia, da Louisiana, né? Dessas comunidades, né? Dos guetos, né? Dos termos culturais dos negros, que os poderosos estão com o seu poder maligno destruindo, acabando, arrefecendo, matando, denegrindo e, enfim, estão se apoderando de tudo e de todos. Mas eu repito, os gênios sempre vão, né? Enfim, é isso que acontece. E é muito engraçado hoje, né? É isso que a gente está mostrando nessa entrevista aqui, esses dados que são trazidos por alguns pesquisadores, que sim, né? A população negra nunca deixou de ser a mais vulnerável, né? Eles carregam, né, uma tradição histórica de opressão, enfim. Mas hoje é engraçado, né? Tipo, o Barack Obama é um negro como presidente. Como será que é enxergado isso? Ele podia estar transformando essa realidade, né? Muita gente pensava isso, né? Que ele fosse radicalizar totalmente, né? Não que fosse puxar a sardinha, né? Mas que fossem ajudar, né? Agora eu acho que em certo sentido, profeta, pode funcionar exatamente pro contrário, tá ligado? O branco assumir. É, não, exatamente pelo contrário, o fato de um negro estar assumindo a mais alto cargo executivo do país, cara, sendo líder das Forças Armadas, enfim, ele pode servir, essa imagem pode servir exatamente para ser, né, para como uma desculpa, falar, não, negro é agora tem as mesmas igualdades, pode ser até prefeito, presidente dos Estados Unidos. É, só que, meu, a realidade é, bom, é a população mais vulnerável. Ela conclui aqui falando ainda, ó, que em 2013 viu o fechamento de centenas de escolas de ensino fundamental em bairros majoritariamente negros. Ela se pergunta onde essas crianças vão estudar. É um círculo vicioso que promove a pobreza, distribui leis que criminalizam a pobreza e leva as comunidades de cor para a prisão. Claro, a gente está falando aqui nesse momento dos Estados Unidos, mas eu acho que é completamente aplicável ao Brasil, né? Sim, sem dúvida. Essa realidade, meu, sempre, as periferias com sua maioridade negra aí, descendentes desse Brasil escravocrata. Com certeza, se aplica muito também ao Brasil, né? A outros países também, é um problema geral, né? Um problema crônico que vive todos os países. E o que você acha? O negro já assumiu a presidência. E se um indígena assumisse a presidência? É, isso está acontecendo aqui na América do Sul, né? No Brasil devia ter um índio assumindo a presidência. A gente tem hoje na Bolívia, né? Um indião ali que assumiu, meu. Vamos esperar. O Evo, né? O Evo Morales. Vamos esperar, meu, o dia que o Brasil também tenha um tupi. É, mas dizem que o Brasil é muito complicado, que tem muitos xenófobos, né? Há muitos xenófobos no nosso país. É, isso é uma coisa engraçada, né? A Europa hoje vive essa xenofobia crescente, cara, que vem junto com as crises, quando a coisa começa a apertar, eles começam a querer expulsar quem não é daquela terra, né? Exatamente. Tipo assim, né? Os gregos querendo expulsar quem não é da Grécia, os franceses querendo expulsar quem não é da França. Agora, se isso acontecer aqui no Brasil, os brasileiros querendo expulsar quem não é do Brasil, quem que vai ficar aqui? Só os índios. Porque quem é aqui do Brasil mesmo é o índio, e, né? É muito contraditório o que fala, né? Que somos todos mestiços. Europeu e africano tem que voltar para a Europa e para a África. Aí vai ser, meu, 200 milhões de europeus e africanos, velho. Europeus e africanos voltando pro velho mundo. Exatamente. É muito ao contrário do que dizem, que somos mestiços, né? Se somos mestiços. É, na verdade a gente é, né, professor? Sim, de somos, fato, mas. A gente não tem. A distribuição é inadequada, é mal feita. É, né? É difícil falar em xenofobia no Brasil, hein, profeta? Xenofobia, Massacre. O que você acha, Massacre? É isso que eu falo, tipo, a gente é uma verdadeira feijoada, cara. Quando a gente apoia, eu acho que nos termos que a xenofobia acontece na Europa, assim, meu, não faz sentido pra gente, cara, porque é isso que eu tô falando. Se alguém quisesse tirar essa terra, né, falar assim, só os legítimos moradores do Brasil devem ficar aqui, só os índios ficam, cara, porque o resto vem tudo de fora, misturado, cara. A gente tem sangue turco, italiano, romeno, indígena, espanhol, negro, tudo misturado, cara. Não existe nenhuma tentativa de raça pura a gente poderia implementar aqui no Brasil, cara. Se a gente quisesse voltar para um nazismo, assim, meu. Isso daí não tem como, cara. A gente teria que fazer um nó. Fala aqui, Massacrete, faz favor. É que acho que no Brasil esse é o talvez uma confusão. Não que você seja uma pessoa confusa, mas é a confusão de que o preconceito de origem de país, que talvez seja o que mais se liga à xenofobia, né? De nós temos preconceitos com argentinos ou com coisas, ou com pessoas que são fora do nosso estrangeiros, país. Estrangeiros. Mas ao mesmo tempo isso vela um sinistro preconceito que é o da própria raça, né? Da própria cor. Então os chineses no Brasil não são muito bem vistos, né? O famoso pastel de falango, né? Todo mundo já comeu e já passou mal, ou não, e isso é um puta preconceito, preconceito tanto de raça como talvez xenófobo, assim, nesse sentido. Ou então se a gente vê um negro mesmo na rua, vindo, nasceu e viveu e veio recentemente, sei lá, de países africanos, também rola esse um sério preconceito, porque uma coisa é ser um marrom bombom brasileiro, né, mas outra coisa é ser um negrão azul, sei lá o que que fala por aí, que também não sei até que ponto que supera o limite territorial e se transforma em raça, né? Ou então chamar o português de burro e odiar argentino simplesmente por causa do Maradona, sei lá, eu acho que supera a questão do limite territorial, né? E a gente é um puta xenófobo, no final das contas, porque todos os latinos-americanos são bolivianos. Você nem sabe se o cara é de qual país da América Latina, mas que se foda, ele é um boliviano e deve tocar ainda flauta pan, sei lá, entendeu? Isso é um puta de um preconceito fudido, né? Sei não, eu acho que você tem toda a razão no que você tá falando, Massacration, realmente, meu, falou muitas coisas muito interessantes, cara. Essa, meu, a questão, a gente é uma espécie, começando do fim aqui, mas a gente é uma espécie de grande potência da América do Sul, né? Quem é fora do Brasil é tipo e ainda paga pau pro europeu, é verdade. Não, realmente, isso eu concordo com você, Massacration. Eu acho que você falou muito bem, tipo, nenhum sentido eu tô falando que não existe preconceito, realmente, meu. Você falou do pastel chinês, cara. Putz, é uma coisa muito louca mesmo. A gente entra numa pastelaria chinesa e a gente já começa a ouvir falar que o bagulho é sujo, tá ligado? Eles falam, de falango, né? Falango? Falango. Pastel de falango. Não sei, cara. De fato, meu, ali no centro de Matão tem uma pastelaria lá. Na verdade é uma lanchonete, mas que chama Pastel Chinês ou Pastel do Chinês, alguma coisa assim. E os chineses falam desse jeito mesmo. É o que quer ler? Do Leal. Eles não falam R, né? E uma da primeira coisa que eu ouvi falar quando eu perguntei pra alguém é que eles tinham fama de sujos, meu. Eu achei o salgado uma delícia, cara. Mas é verdade que um dia eu chegando lá, eu vi um dos proprietários tirando uma catota do nariz, cara. Ah, pô, mas pelo menos você esconde, né, velho? O cara, assim, na cara dura, meu, servindo pastel, tirando catota do nariz, velho. Mas eu continuo comendo lá, acho uma delícia o salgado deles, meu. É um dos melhores da região ali. Então, exatamente como ele muito bem falou, é preconceito total, né? Por também, eu acho que é por também ter muita mistura, né? Ter chinês, ter negro, ter branco, é muita mistura de raças, é muita mistura de etnias. E isso faz com que nós tenha esse tipo de liberdade de, vamos dizer, não é preconceito, eu acho uma coisa muito assim, forte, caçoar, né? Muita gente caçoa. Essa é sacanagem. Caçoar. Essas coisas. Essa é sacanagem a gente fazer piada de português, meu? Então, é uma caçoada, é muito mais pro lado... Você conhece alguma piada de português, profeta? Piada de português? Conheço uma piada de português. Como é que chama? Francisco Vigor. Ficou assim, falou assim: alô, gostaria de falar com o Manuel? É o próprio? Ô, próprio, por favor, pode chamar o Manuel? Então essas piadas assim, desse estilo... na minha opinião, saudáveis. O que não pode é extrapolar, né? Chegar a esse ponto de extrapolar, tipo, de não receber bem o português, né? Você receber muito bem o nosso local, né? Mas tem esse tipo de brincadeira também. Agora, a brincadeira que fazem com nós, assim, alguma brincadeira assim do tipo, piada com o brasileiro, qual que é mais ou menos assim? Difícil achar, né? Uma piada de brasileiro. O argentino, né? Deve. Português tem. Então, aí que tá. Português tem, chinês tem, questão do pequeno, né? Aquela coisa toda. Questão do pequeno, né? Cara, uma vez eu conheci um. Eu tô me intrometendo aqui no invasão aqui. Uma vez eu conheci uns argentinos, né? Que a gente. Uns camarada nosso ali. E eles. Falava, assim, uma vez a gente entrou nessa conversa, né? E falou, pô, conta uma piada de brasileira aí pra nós, né? Eles começaram a contar umas piadas. A gente falou, mas caramba, eu já ouvi essa piada. É tudo... A maioria das piadas que a gente conta de português, eles contam colocando brasileiro na jogada. É impressionante, velho. Várias iguais, assim. Eu não lembro de nenhuma diferente. Eu lembro que a maioria era tudo igual. Por exemplo, essa do próprio. Sei lá, várias, assim, que você olhava e falava, ah, que porra. Ou a gente chama de... Sei lá, a gente coloca alemão. Sei lá, nas nossas piadas a gente acaba colocando um outro estereótipo. E eles colocam o brasileiro, né? Como burro, como que se dá mal, né? Como... Que tem pito pequeno. A gente também faz piada com o argentino, né? Como os caras que, meu, são meio filho da puta, assim. Mas, eu acho que é isso. Tipo, geralmente a gente faz piada com os poderosos, né? Assim, essa piada com o português, na verdade, é a piada com o colonizador, né? Quando a gente faz piada com o português, a gente tá fazendo piada com o nosso colonizador. Assim como os Estados Unidos fazem com os ingleses, tá ligado? E talvez... Nesse sentido que eu tô falando, como o Brasil, a grande potência latino-americana, meu, a galera faz com a gente, meu. Né? Mas eu não sei se isso, meu, se isso entra num problema assim, meu, que eu não sei se isso é preconceito, cara. Ou na verdade, assim, minha questão é: será que o ser humano só pode ser pautado através de preconceitos ou conceitos em geral, né? Tipo, como, meu, como que a gente, velho, como que a gente, tipo assim, a gente simboliza os homens à nossa volta de alguma forma, certo? A gente valoriza eles de alguma maneira, cara. Então, meu, o simples fato de valorizar de alguma forma, de dar um nome, de fazer uma brincadeira, véio, a gente já tá gerando conceitos em cima deles. Eu acho que a questão é como, o que deve ser, o que vale a pena ser batalhado, né? Que briga a gente vai comprar, quem nós vamos defender. Então, eu acho, na minha opinião, que essa questão dessa brincadeira com o chinês, com o alemão, que seja que for, pra ser levado na esportiva, até porque se tiver algum problema, alguma coisa, aí eles que ficam felizes, entendeu? Ah, eles estão brigando entre si e nós estamos aqui faturando, entendeu? É mais ou menos nesse estilo. Acho que devia se unir, entendeu? Devia ter uma união entre todo mundo, chinês, alemão, brasileiro. A batalha contra os alienígenas. Batalhar contra os alienígenas, exatamente. É. Ter essa união. Porque a gente não faz piada de alienígena, cara. Não, exato. Tem uma piada de alienígena aí? Profeta, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer nesse momento é começar a criar piada sobre alienígena. Boa, piada sobre alienígena. Eu vou lançar uma aqui já. Nossa, Cleide. Uma piada de alienígena aí. Difícil, né? Profeta, você não conhece nenhuma, cara? Olha... Difícil falar uma piada de alienígena. Eu nunca vi, hein? Nenhum lugar assim. A gente fica falando muito, né? Alienígena, mas piada mesmo assim. Sobre alienígena. Eu acho que eles são muito bem, né, camuflados, né? Eles, tipo, a gente não vê o convívio, né? A gente fala deles tudo, mas a gente não tem um convívio dos alienígenas, né? Essa questão. Então vamos até tentar pesquisar aqui, né? Vamos até tentar achar. Através da poderosa internet, né? Vamos ver se a internet é poderosa. Aí temos aqui o Trote, né? Trote, sim, eu já vi. Trote de alienígena já tem, né? Aquela questão da pessoa que liga na casa de uma pessoa, né? E faz a vozinha de alienígena pra tentar assustar tudo. Isso já é um trote, né? Agora uma piada mesmo formulada de alienígena é uma incógnita. Você aí, ouvinte da Rádio Capivara, se quiser aí mandar aí, quiser dar seu pitaco também sobre uma piada de alienígena. Vamos ver se conseguimos comportar uma piada aqui. O sujeito estava assistindo a um jogo de futebol no estádio quando de repente sentiu alguém apertando-lhe o ombro. Ele olhou para trás e viu um sujeito baixinho que lhe sorria. Voltou-se para assistir o jogo e alguns minutos depois sentiu um aperto no ombro novamente. Olhou para trás com cara de poucos amigos e lá estava baixinho sorrindo. Pouco depois, outro aperto. Escuta aqui, gritou ele com o dedo em riste no nariz do baixinho. Se você apertar o meu ombro novamente, eu vou lhe dar um chute no saco. O baixinho esboçou um sorriso sem graça e ficou quieto. Dois minutos depois, novo apertão. O sujeito perdeu a paciência e deu um tremendo chute na virilha do baixinho. E como esse continua, como esse último continuava impassível, ele perguntou: "Ei, eu lhe dei um chute no seu saco tão forte que até meu pé está doendo. Você parece que não sentiu dor nenhuma. Como é isso?" O baixinho explicou: "É que eu sou um alienígena, não tenho saco, por isso não senti nada." "Então como vocês fazem sexo no seu planeta?" "Assim, ó." E apertou-lhe o ombro novamente. Tá aí, ó. Piada muito, muito boa aí. Muito boa a piada. Nossa, muito espirituosa. Sensacional. Piada, cara. Caramba. Aí, ó, apareceu aí uma piada. Difícil contar a piada tão boa assim, né? Mas ela paira, né? Ela paira. Tem mais piadas aí, tem mais piadas. A internet realmente supera. A internet supera os seres, né? A internet conseguiu superar os seres. Agora vamos ver aqui. Caçando alienígena. O sujeito era apaixonado por discos voadores e seres do outro mundo. Vivia lendo tudo o que se publicava a respeito desse assunto. Tanto que ficou fanático e vivia na expectativa de encontrar algum alienígena. Toda noite saía a rondar por lugares para ver se encontrava um extraterrestre. Certa noite, numa de suas excursões noturnas, avistou um vulto de cabeça bem grande, braços longos, pernas curtas, rentes ao chão. Emocionado com a voz embargada, ele falou: "Luiz Oliveira fazendo contato." Ao que o ser estranho respondeu: "Severino da Silva fazendo cocô." Puta, era só o cara atrás do mato, velho. Só um cara atrás do mato, aí está a graça da piada. E temos piadas aí. De alienígenas, então, aparecendo. As piadas. Agora umas piadas de português aqui pra descontrair um pouco. Piadas de português. Não, vamos continuar com piada de alienígena, profeta. Continuar com piada de alienígena? Continuar com piada de alienígena, cara. Por que os alienígenas não fecham a porta quando vão ao banheiro? Vamos ver. Você sabe, profeta? Por que os alienígenas não fecham a porta quando vão ao banheiro? Para não olharem pelo buraco da fechadura. Para não olharem pelo buraco da fechadura. Tá certo. Tá começando a ficar estranho isso, né? Tá. É, alienígena já é uma coisa estranha, né? Aí você começa a entrar no mundo, né? Você fica meio, né? Meio com receio, assim, né? Entrar no mundo dos alienígenas. Mas enfim, é nesse clima de humor. Esse clima aí de humor, né? Esse clima sarcástico, acho que não pode encerrar, né, professor? Podemos sim, tá em boa hora, profeta. Vamos encerrar aí. Fica aí a nossa mensagem aqui. É, pra você que conhece piadas de alienígena, mande para nós, para a Rádio Capivara, 96,1 FM. 96,1 FM, esse foi um programa Invasão de 12 de novembro, depois de um grande lapso temporal. Estamos aqui, é o professor Pearson. E o profeta Abominável. Ficamos por aqui, um grande abraço a todos enquanto vocês ouvem um pouquinho de... Vamos ouvir aqui... Carta Marítima, por Egberto Gismonti.